Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Fala, Marquinho, tudo bem? Só pra avisar aí, o João já saiu aqui de briefing, o Fufu e o nosso técnico tá ajudando o Pacas, a gente tá de dedo cruzado aqui, até o dos pés, e olha que é difícil com o polegar, com o dedão do pé. Mas é que o convidado, tudo confirmado já há dias, e o convidado me avisou às 11 da noite, já que tem um programa amanhã, não vou fazer propaganda aqui, mas é daquela... Pode fazer, esposa, esposa do âncora, isso, a Bernardes, aquela amanhã, né, ou seja, era só amanhã o programa. Tudo acertado hoje, na verdade acerta no primeiro bloco às 18 horas, e daí ontem às 10h54, mas eu recebi uma mensagem dele dizendo: Marco, mandaram a passagem para mim, a conexão com o Rio de Janeiro, acho que ele está em, acho que ele estava originalmente, acho que em Londrina, conexão, eu estou para chegar depois das 18h30. E daí, obviamente, às 11 da noite, você não tem mais como, né? Atrás de convidar e tudo mais, que não é, né? Eu sempre faço com que... Para de rir! Conexão! Para de rir! Não, para conexão! De rir, para... Eu tô com trauma geriátrica aqui, para de rir, de gargalhar! Isso. O cara isso, acredita em conexão. O pior que essa risada é só o Vincent Price no thriller. Isso. Ele acredita em conexão no Brasil. Então, assim, ó, se não for abuso, João, né, tem dois números. Tem. E daí ele pediu assim, tipo assim, 18h30 estaria chegando, tipo assim, taxiando. Então, 18h40, gente, qualquer coisa, a gente passa, por favor, uns 5, 10 minutinhos, a gente já fez umas vezes. Mas eu tô aqui, tá difícil eu teclar aqui algumas coisas que eu tenho que teclar, né, enquanto tô rezando. Tá super difícil. Os joelhos, eu tô sem joelheira e tô com a joelha. No mármore, tá? Isso, ri bastante. Você vai queimar no mármore do inferno, miserável. Ah, que coisa, só pra me fazer rir chorando, meu tempo, que eu tô lacrimejando. Vamos tá? Lá pra primeira vamos, música, vamos lá, vai? 50, então, gente. Vambora. Vamos. Vai lá, Fufuê. Havana, calling me to that ever so heavenly shore, calling me back to you once more. Dreams in the night, dreams of Havana, dreams of a love I haven't the strength to refuse. Darling, the sand is in my shoes. Deep in my veins, the sensuous strains of the soft guitars. Deep in my soul, the thundering roll of the tropic sea under the stars. That was Havana. You are the moonlit memory I can't seem to lose. That's why my life an aimless cruise. All that is real is the feel of the sand in my shoes. Thank you. the sensuous strains of the soft guitar. Deep in my soul, the thundering roll of the tropic sea. The moonlit memory I can't seem to lose. That's why my life's an aimless cruise. All that is real is the feel of the sand in my shoes. Marco Antônio. Maravilha, essa canção lindíssima de 59, o nome é Sand in My Shoes, ou seja, Areia em Meus Sapatos. A cantora é Ann Shelton, falar um pouquinho dela. Um dos grandes hits dela foi a Light a Candle, a gente vai ver daqui a pouco, é uma canção de 61. Mas no caso, a Ann Shelton, ela é era londrina, né? O nome dela de batismo, Patricia Jacqueline Sibley. Ela, ainda que ela tenha lançado várias gravações durante a carreira, ela ficou mais conhecida por generosamente entreter bases do Exército, Marinha e Força Aérea, na época da Segunda Guerra. Ela nasceu em 1923, na área de Dulwich, que é na capital, na capital inglesa, e logo antes dos 13 anos ela já se apresentava em programas de rádio no Reino Unido. Aos 15 anos ela já tinha um contrato como artista solo e com 19 anos ela iniciou tours em bases militares pelo Reino Unido e logo depois estreou como radialista, um programa chamado, um programa dela mesma chamado Calling Malta, ou seja, chamando Malta. Durou 5 anos esse programa. Em 44, ou seja, com 21 anos, ela começou a cantar numa orquestra de um cara pequeno, acho que você já deve ter ouvido falar, Glenn Miller. Sabe? Glenn Miller, o nome não me é estranho. Daí ela foi convidada por ele para capitanear shows com a banda dele em Versailles, mas ela teve que recusar devido a compromissos, e daí o avião em que ele estava caiu. De certa forma, olha só, ela não pôde trabalhar com ele e o avião dele caiu, ela teria falecido também. Após isso, ela se juntou profissionalmente ao Bing Crosby e 2 anos depois ela fez uma série de shows solo bem sucedidos pelos Estados Unidos, né? Sempre tirando pausas para cantar para as tropas. A Shelton Day casou com um comandante do Royal Navy, ou seja, da Marinha Britânica, em 1958, e faleceu em 94, em Hurstmonceux, na Inglaterra, de ataque cardíaco fulminante. Ela tinha 70 anos. Ela também fez filmes musicais como atriz, como o obscuro King Arthur Was a Gentleman, que é um filme de 42, e eu tentei durante anos achar esse filme, porque no elenco constava Peter Graves, precisamos se lembrar, né, o chefão lá do Isso é Impossível, só tempos depois que eu descobri que era um ator homônimo inglês, que não era o Peter Graves famoso. Ela pode ser ouvida em mais de trilhas sonoras, em cerca de 10 trilhas sonoras. A gente pode tocar, por favor, a Will Lyra Kendall, de 61? Vambora. Alô? Vai lá, Fofunha. Eu não tô ouvindo. Ah, Marco Antônio. Oi, querido, tá bem longe. e ver se tem alguma coisa longe? Que pode acontecer. Sua voz tá super insaturada. Agora sim, é pra torcida ouvir. Mas como toque é que... mais vezes, mas por favor. É óbvio que tá longe. Eu tô em São Paulo, você tá em Porto Alegre, são pelo menos 700 Nossa, quilômetros. Por favor, continuando esse volume, por favor. Pri, tá até quem entrou agora mais, ele tá achando estranho, né? Por favor, continue com esse volume, amorzinho. Mas então tá... Para, meu. Tá louca? Calma, isso é correr... Isso alto é correndo mora. Gente, a canção que a gente ouviu na íntegra, A Cena em My Shoes, basicamente falava de um amor tendo como cenário uma praia paradisíaca e a sensação que ela tem de tempos depois de estar com areia nos sapatos, né, lembrando desse romance. Aqui a gente ouviu agora um trecho, I'll Light a Candle, quer dizer, literalmente o título, Eu Vou Acender Uma Vela. Ela está falando, obviamente, de acender uma vela para que o amor que ela quer venha para ficar. Então, acho que a gente pode passar... Tem duas interpretações. Hoje ela veria um arrastão e acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Mas, exatamente, como é naquela época, eu não vou pegar essa do arrastão como teoria. Mas vamos lá, dando 60, então, gente, por favor. Marco Antônio. Bem riponga essa, né? Essa cantora Laura Nyro. N, o sobrenome é N de nada, Y-R-O. Essa canção é de 69. O nome é Time and Love, ou seja, tempo, horas e o amor. Né? Um dos maiores hits dela, na verdade, dos poucos hits dela, na voz dela foi Wedding Bell Blues. Até vou pedir que a gente toque até na íntegra, que é uma canção de 67 e foi regravado por um grupo que tu adoras, que eu também adoro, o Fifth Dimension. Sim. Né? Em 69, no caso, 2 anos depois de ela ter gravado, o grupo, esse grupo, Fifth Dimension, gravou e chegou ao topo das paradas. Ela é pouquíssimo conhecida no Brasil, mas vou falar um pouco dela. Então, o nome de batismo, Laura Nyro, ou Negro, N-Y-G-R-O, e no caso ela tirou o G. Ela foi uma compositora, cantora e pianista de grande influência na história do rock feminino. Ela nasceu em 18 de outubro de 47 no Bronx, em New York, e faleceu aos 49 anos de câncer no ovário, no dia 8 de abril de 97, numa cidade chamada Danbury, em Connecticut, que é uma das cidades, pelo número de habitantes, com mais brasileiros na costa leste americana. Cerca de um quarto da cidade, parece, ou um quinto, é de brasileiros, e cerca de 40% desses, até um tempo atrás, eram de Minas Gerais. Então, a influência dela, né, em artistas como Elton John, a própria Carole King, apesar da Carole ser 5 anos mais velha, o Jackson Brown, Joni Mitchell e a mais nova, a Tori Amos, é evidente. Essa cantora, Laura Nyro, ela sempre teve problemas com a noção assim, de virar um produto da mídia, e a ponto de ela ter recusado muitas ofertas de ter canções dela e na voz dela em trilhas de comerciais, de publicidade e até cinema. Ela por sinal, até recusava direto a fazer videoclipes para lançar os para ajudar a vender as canções. Ela sempre dizia que o importante é a canção e não o cantor ou o compositor que a gente identifica com a canção. E ela até escolhia a dedo quem fosse gravar o que ela escrevia. Ela escreveu a primeira canção aos 8 anos de idade e se deleitava até depois de uma certa popularidade em Nova York, de continuar cantando em festas de amigos e metrôs de Nova York. A primeira canção que ela vendeu foi And When I Die, que foi para o Peter, Paul and Mary, que é um maravilhoso, e quando ela completou 20 anos de idade, e ela já tinha como administrador da carreira o mega magnata da Geffen Records, Dave Geffen. Lembrar, ele produziu filmes como Beetlejuice, Soldados Se Divertem, a comédia musical Pequena Loja dos Horrores, e ele fundou com o Spielberg e o Jeffrey Katzenberg a mega produtora DreamWorks, os caras mais poderosos de Hollywood. Ela fez shows no Carnegie Hall, músicas dela receberam covers da Barbra Streisand, banda Three Dog Night, Blood, Sweat and Tears, também adoras. Muito! Fifth Dimension, e ela foi aceita postumamente no Rock and Roll Hall of Fame em 2012, e quem fez o discurso em homenagem a ela foi a grande atriz e cantora Bette Midler. A voz dela, a voz da Laura Nyro pode ser ouvida na trilha sonora do elogiado drama sobre aborto If These Walls Could Talk, e Uma Casa no Fim do Mundo, que é um drama romântico com Colin Farrell e a Robin Wright. Vamos tocar, parece um tempinho, a Wedding Bell Blues, que ficou depois famosa no filme de particularmente, eu vou dizer para você, gostei mais dessa. É mesmo? Sim. Ó, pro pessoal aí que tá acompanhando o programa, na segunda, tem esse que eu fiz agora de tocar uma canção que é mais famosa em outras vozes, né? Uma pessoa já tem mais a ver até com o que a gente faz na segunda-feira, né? Sim, com as suas coleções. Coleção. É, eu tô copiando aqui. Mas aqui, talvez com as coleções do Todd Rundgren e coisas que a gente desencava por aí, no bom sentido. Mas me fala, tu acha. Quer dizer que eu gostei agora da versão. Adoro, mas gostei muito mais dessa do que a do Fifth Dimension. É a mesma coisa que California Soul. Eu prefiro com o Marvin Gaye e Tammy Terrell do que com o Fifth Dimension. Aham. Agora essa é fantástica. Essa pois ficou fantástica. E tá pra nós bem melhor do que a que fez mais sucesso. Muito. A anterior, né? Muito. E vai entrar. Apesar dessa até fez mais sucesso, né? Vai... Eu acho bem chatinho, meio Aquarius. Eu sei que aqueles pita meio riponga, mas essa tá bonita, né? Tá muito bonita, muito, muito. Vou colocar, inclusive, no playlist da rádio. Ah, maravilha, maravilha. Super rara. E, como eu falei, quando foi 2 anos depois, essa canção de 67 e 69, quando o grupo Fifth Dimension regravou, daí chegou outra das paradas. É gostoso. Mas em termos assim, de Laura Nyro, esse foi tipo um dos dois maiores sucessos dela. Fantástico. Que ainda foi tipo assim, só no estado de Nova York, sabe? Então, deixa eu ver. A gente pode, acho que pros anos 70, vamos lá? Vambora. Por favor. Eu gosto muito dessa música. Muito. Ah, essa música tu conhece? Conheço. Essa música não fez sucesso. Pois é, eu sei que eu sabia que, obviamente, adoras o grande Christopher Cross. Sim. Essa canção é de 79, gente. Que se chama no Minstrel Gigolo. Basicamente sobre um cara que, por um preço, ele arrebenta corações, né? Bastou dele cantar. É, ele tem nome, Renzo Mora. É cantor também, o grande Renzo? Não, é gigolô. Renzo, a ideia foi dele, tá? Isso, ele tá falando agora, isso é um caco que ele tá colocando, que nem um programa de humor, tá? Isso é improvisado por sim, ele. Sim, só que o Marco Antônio foi que esquerou colocando essa música. Sexo Silva da rádio. De qualquer forma, o Chris Cross é um grande baladeiro, né? No sentido de baladas musicais, não de farras homéricas, né? Texano, ele nasceu em 3 de maio de 51, tá vivo, graças a Deus, e nasceu em San Antonio, que é a segunda cidade mais populosa do Texas e é a sétima do país. Por sinal, lá é onde se encontra o Álamo, né? O ponto de resistência dos locais contra os mexicanos. Um dos maiores nomes do soft rock, né? Ou também chamado adult contemporary pop rock. O Christopher começou como guitarrista de rock pesado num grupo muito cultuado no Texas, de nome Flash. E olha só, ele até substituiu o as da guitarra Ritchie Blackmore num show que o Ritchie não pôde tocar com Deep Purple. Ele depois, né, mais adiante, quando ficou consolidada a carreira dele, no final dos anos 70 para os 80, no começo dos anos 80, como cantor de música romântica, música, digamos assim, soft rock, como eu falei antes, ele ganhou 5 prêmios Grammy na carreira e ao cantar a canção tema, né, The Best That You Can Do, também chamada de Theme from Arthur, né, o Arthur's Theme, que é o tema romântico de Arthur. Assim, maravilhoso Arthur, melhor sedutor, né, ele ganhou o Oscar dividindo com quem? Com um cara que tu gostas um pouco também, acho, um senhor chamado Burt Bacharach e a Carole Baisinger, né, que compuseram. Conheço. Conheço de nome. Conheço pouco, né? E conheço ele e o marido dele, Hal David. Grande Hal David. Ele pode ser, o Christopher Cross pode ser ouvido na telenovela Elas por Elas, uma telenovela maravilhosa, o pessoal se lembra, acho que é de 82, com a Sandra Breck, Deus a Tenha, Eva Vilma, Joana Afon, e engraçadíssimo, até minha amiga no Face, Lúcia Alves, num dos primeiros filmes a explorar o lado mais dramático do Tom Hanks, um filme chamado Nada em Comum, de 86, em que ele faz o papel até do filho daquela atriz Eva Marie Saint, que ela foi estrela do Hitchcock. Também na cinebiografia do polêmico radialista, era o nome dele Howard Stern, o nome do filme no Brasil era O Rei da Baixaria. Também o Christopher Cross pode ser ouvido na trilha sonora do filme Encontro Explosivo, com aquele com o Tom Cruise e a Cameron Diaz. Seriados como Fresh Prince of Bel-Air, no Brasil era Um Maluco no Pedaço, com Will Smith. No seriado Will and Grace, que eu adoro, no desenho animado para adultos, Uma Família da Pesada, etc. e etc. Então vou tocar só um trechinho, só para cantar no molhar do Sailing, 79. Foi da trilha sonora internacional, eu me lembro da novela Água Viva. É verdade. Né? A canção Sailing, Navegando, de 79 também. Então acho que a gente pode ir para os anos 80, vamos por lá, favor. We'll be right back. day downtown, I passed 1,000 feet. Before I woke up in the middle of the street, among the faceless crowd, they hit me by surprise. Proud and clear light. When they were getting through to me, they touched me deep inside. Familiar from the past, a sign from other times. Marco Antônio, vamos aproveitar que o seu convidado já está na linha, vai. Ah, tá, então vai. Tá. Larga o pau. Tá, e aí, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado, nossa, que bom que a gente vai poder falar com ele. Ele escreveu o livro A Última Vez Que Eu Morri. O nome dele é Alexandre Barroso, publicitário de mão cheia, veteraníssimo na área, que está numa conexão, está no meio do aeroporto, nos esperando, está uma correria, mas ele vai bater um papo com a gente, vai falar um pouquinho da vida dele, salva cerca de 3 vezes diferentes por doações de órgãos. Ele falou sobre tudo isso no livro A Última Vez Que Eu Morri. Ele fala basicamente sobre praticamente ter renascido depois de 3 transplantes, 9 cirurgias e 1 coma. Então, quero dar as boas-vindas. Tudo bem, Alexandre? Boa noite, querido. Tudo bem? Uau, agora... querido, vou te contar. Sabe, eu estava pensando, se a gente não conseguisse falar, agora eu te matava. Não, Deus é bom pra gente. Galera, tudo bem. Querido, estou super feliz, tudo bom? Estou super feliz a gente tá conseguindo conversar. Então, vou bater um papo assim, me fala o que te levou a escrever esse livro, por favor. Na verdade, foi a experiência muito importante de 4 anos internado em hospital, tentando uma sobrevivência a partir de uma doença chamada hepatite C, que eu não sabia que tinha. É muito incrível essa história, mas hepatite C é uma doença silenciosa e a gente não percebe, até por falta de conhecimento, falta de informação, né? O que você agora está fazendo com muita propriedade, trazendo o assunto na sua pauta. Hepatite C é um vírus que a gente nem sabe, mas eu estava contaminado e, pelo que a gente percebeu, eu estava já há 20 anos contaminado e, quando cheguei... Na minha sina, acabei ficando 4 anos dentro do hospital, e 11 cirurgias, e tive 20 intercorrências de coma encefálico, né? Meu Deus! Muito louco. Fiquei 4 anos nessa vivência e mais 2 para eliminar o vírus, né? Foram 6 no total. Tinha câncer, fibrose, necrose no fígado, e precisei realizar, nesse período, 3 transplantes. Mas sou o cara mais feliz do mundo, vamos falando. Uau, querido, quanta coisa responde. Não, quando é que foi que... ela é uma doença, né, super, entre aspas, discreta de início, né? Como é que foi que você descobriu que tu estava com hepatite B? Quais foram os sintomas? Ah, os sintomas eu não percebia, e a gente não sabe porque a gente é leigo, mas eu tinha o fundo do olho, onde o olho é branco, deveria ser branco, e no meu caso ele era... amarelo, era amarelado. A pele estava ressecada e também puxava para um tom mais amarelado. E, por último, eu fazia um xixi mais escuro. A urina era bem escurecida, puxando para o tom Coca-Cola. Perceber isso é que a gente tem que se tocar. Xixi clarinho é sinônimo de corpo bom. Escuro é sinônimo de algum problema no rim. Entendi. Eu senti isso hoje, e aí esses eram os sintomas. Eu tinha um xixi escurecido, uma pele ressecada e um olho amarelado. Sim. E me diz uma coisa, o teu livro, né, para o pessoal que de repente está pensando, puxa, não quero ler um livro sobre doença, na verdade é um livro sobre sobrevivência, livro é né? Alegria, é um livro... Sim, é um livro super positivo. Eu estou falando para o pessoal que não conhece. Hã? Como é que é? Não, diz pro pessoal que não conhece, né? E daqui a pouco, poxa, né? Daqui a pouco alguma coisa vai me deixar down. Não é essa pegada. Me fala por que que as pessoas, daqui a pouco... Sabe, muita gente acha que é invencível, que é imbatível, que é imortal, né? Por que que uma pessoa que, por exemplo, não tem esse sintoma, vamos dizer, de fazer xixi escuro, ou vamos dizer, o olho amarelado, por que que ela deveria se interessar pelo teu livro? Por que ela deveria interessar para o meu livro? Porque a gente vai contar, eu contei no livro, não só a experiência dos 4 anos, mas todas as razões de cuidado, de prevenção, as dicas de como você pedir o exame, como você deve proceder com isso, e mais do que isso, a vivência, a resiliência de como sair e se manter vivo durante 4 anos nessas experiências que eu tive, e muito mais do que isso, com alegria, com resiliência e com coragem. O meu lema... E o meu mantra é alegria cura. Então, você vai encontrar ao longo do escrito um depoimento que mostra o quanto a gente pode ser resiliente, o quanto a gente pode modificar uma situação de falência múltipla de órgãos e de provável caminho da morte para um pensamento positivo, quase que ciência quântica, e eu transformei dor em alegria. Sim, sim. E me diz uma coisa, querido. Não é o tipo da pessoa assim, poliana, que sempre via tudo positivo nas coisas. Quando é que foi que começaste a olhar as coisas de forma mais positiva? Porque tiveste vários, como se chama em inglês, de false alarms, né? Alarmes falsos, ou seja, tipo assim, puxa, dessa eu não saio. Daqui a pouco, opa, dessa eu não saio. Como é que foi quando decidiste assim, não, eu vou continuar vivo? Olha, essa experiência de ficar 3, 4 anos, cria uma resiliência diferente. Então, quando eu cheguei, o primeiro diagnóstico foi a primeira vez que eu morri. Morri de susto. E ao longo do caminho, eu fui morrendo. Eu fui morrendo de dor, eu fui morrendo de ansiedade, eu fui morrendo de preocupação, eu fui morrendo de negação até. Ah, é? Por um período até de pena de mim mesmo. Fala um pouquinho, se não for abuso, Alexandre, só te interrompendo. Fala um pouquinho desse momento de negação. É, a negação é você começar a compreender a vida como finitude. A vida que estava chegando ao fim. Eu tinha 35 quilos. 35 quilos? Com câncer. Uau. É, 35. Eu tenho 82 quilos, para vocês terem ideia. E uau. Eu estava com 35 ao longo do caminho, né? Ao longo do período de dois anos, eu cheguei a 35. E aí eu tinha uma situação que não só muito fraco, eu usava cadeira de roda, não bastando, eu precisava de uma bengala para me manter sentado na cadeira de rodas. Imaginar a cena. Caveira, no hospital diriam, e esse termo é muito usual, de couro e osso. Já ouviu falar? Não, repete. couro e osso, sim. Couro e osso. Sim, quando a pessoa está esquálida. Uhum. É, exatamente, era osso puro mesmo, caveira. Eu chamei essa fase uma fase Cazuza. Eu tive muito parecido na cor, inclusive, do final de vida do Cazuza. É mesmo, é? É. E aquele momento, eles me disseram que eu não iria conseguir, eu provavelmente não poderia nem receber a doação, porque não tinha como fazer transplante com 35 quilos. Eu precisava ter 46, 42 quilos. Uns 12 quilos a mais precisava ganhar, então. Isso. E eu só diminuía. Mas acabamos trabalhando em cima disso. Então, 7 quilos a mais. Que não ia dar nessa hora. Chorei muito. Foi muito difícil. Mas, a partir de um olhar de morte, só tinha um caminho. É, subir, voltar e acreditar. Começar a acreditar no impossível, começar a acreditar em universo e acreditar em mim, que eu era capaz de resistir. E assim foi. Te considerava? Começamos a. Sim, te considerava no momento que tu ouviste o primeiro diagnóstico, tá? Te considerava uma pessoa totalmente assim, não espiritualizada, assim? Sim. Fui católico, sou católico, né? Mas eu nunca fui praticante e estava muito mais naquela vida de dia a dia mesmo, na meta, publicidade, ego, precisava ter o melhor carro, o melhor slogan, o melhor salário, melhor roupa. E assim foi, né? A casa de campo, o apartamento. Então tinha uma certa arrogância e muito pouca espiritualidade, de fato, no dia a dia. Acho até que isso é bom para a gente falar, porque... De um modo geral, a gente não presta atenção nas coisas simples, nas coisas dos singulares e das coincidências, e que isso tudo correlaciona com o universo a favor, anjos, orações, enfim. Eu não sabia nem orar, as pessoas me diziam, ora que melhora. E tu não sabia nem fazer. Eu confesso que eu não sabia. Então, para se exercitar isso, conversando linha direta, batendo um papo com Deus. Pô, cara, olha pra mim. E aí fizemos uma conexão e compreendi que há uma conexão. Sim, porque Deus está dentro. Deus está no infinito interior. E aí todos os segmentos religiosos e todos os escritos e todas as bíblias relatam um Deus lá dentro. E me fala uma coisa, Não entendi, Alexandre, mas me diz uma coisa assim, como é que é a tua relação hoje em dia, tá, com aquele Alexandre Barroso que quase morreu? Olha, na verdade, a compreensão é outra. Aquele Alexandre, de fato, não existe mais. Aquele Alexandre morreu. Porque vem uma outra forma de viver, uma forma de pensar, completamente diferente, de fato, universalista em relação aos segmentos religiosos, religiosidade, né? Uhum. Não tenho mais nenhum foco de meta financeira, de conquistas, muito pelo contrário. Meu momento é menos é mais, de verdade, sem isso ser um chavão. Uhum. E compreendo que quanto mais eu me dou, no caso, eu estou vivendo uma jornada, por exemplo, nesse momento, eu vivo uma jornada chamada Jornada Asa do Bem, em que eu viajo o país inteiro doando meu tempo, doando minha experiência, falando para públicos como estudantes, universitários, enfermeiros, médicos, doutores, voluntariamente. Viajo o país inteiro. Eu estou há um ano viajando o Brasil. Um ano, é? Um ano viajando. Uau. E agora, neste mês, eu vou fazer 9 estados diferentes. Que sensacional. E tu encontras muita gente nessas ocasiões que tu consegue meio te ver no passado nelas? Como tu eras no passado nelas ou não? Claro, Uau. Todas as hemodiálises. Represento aproximadamente, hoje tem na fila 35 mil pessoas esperando um órgão. 35 mil? Pensar, 35 mil pessoas estão esperando órgão e desses 21 mil são crianças. Meu estão Deus. Esperando um sim de alguma família. Então, eu não só represento, mas eu sinto-me responsável até por isso, porque vivi isso lá dentro. Então, eu sei como é que é. A necessidade, a espera de um órgão, o sofrimento dentro de uma máquina de hemodiálise. Então, assim, e tudo depende de um sim da família. Porque o único doador hoje é a família, não é nem você. Você tem que falar com a sua família da sua vontade de ser doador. Porque quem vai doar mesmo é o seu cônjuge, claro, a sua esposa, o seu pai, seu irmão, enfim, claro. E o grupo familiar. É preciso claro. Conversar sobre doação de órgãos em casa e acabar esse tabu, porque doação de órgãos não é falar de morte, é falar de vida. Olha, vou passar num túnel, se eu ficar fora do ar um pouquinho, eu volto. Mantenham-se na linha comigo. Não, não. Mas é isso, é falar de vida. Tá, mas me diz uma coisa, Alexandre. Falando em túnel... Sentiste, aquele lance até, sei lá, tem um monte de gente, inclusive, sei lá, Sheila McLean, me lembro em livros, falando sobre o limbo, né, tipo limbo. Sentiste isso em alguns momentos, assim, de tu apagar, meio que tu morrer, tu tens essa memória ou não? É, o livro baseia-se na última vez que efetivamente morri. Uh-huh. De fato, no coma clínico de 3 dias, eu raciocinava como morto. Como é que é raciocinar como morto? Raciocinar como morto é pensar, é organizar o seu necrotério. Alô? Ai. Eu imploro, meu Deus do céu. Alô? Esses são os problemas do celular. Vai lá, Fufunha. Tá. Tem um dos dois. Tem um outro celular ali. Também estava chegando no final, pelo menos pergunta bastante coisa, mas quero ver essa parte do... A gente fala em túnel, de não ter comunicação ou não com o mundo dos vivos, e no exato instante... Túnel o quê? Tem um outro celular que eu dei ali. Que túnel? Qual túnel? Não, ele estava dizendo, né? Pois é, o túnel que ele está agora, eu não sei qual é, mas... É o túnel do mundo dos vivos. Não sei se dos conectados tenta, ou não. Tenta o outro, Fufunha. Isso. O outro não atende, então tenta o mesmo, Fufunha. 999. O final é 666666666. Talvez não dá. Daqui a pouco você tenta, Fufunha. Tá, tenta meu, é complicado. Mas... Olha lá, tá chamando, Fufunha. Ah. Atende. Alô? Alô? Oi. Fala, Fufunha. Alexandre? Vai lá. Oi, obrigado. Vai logo. Vai logo. Opa, Alexandre? Oi, querida, a gente falando de tudo, sem comunicação aqui, ficamos sem comunicação. Mas tudo bem. É, querido, me fala só como é que é. Então, tu estava dizendo que nesse coma, num dos comas, esse, tu estava já pensando como morto. O que mais pode dizer? É isso, raciocinei como morto. E raciocínio de morto, tive preocupações de morto. Preocupações de morto essas que se referiam a falta de banho, me senti muito humilhado porque não bastava estar morto e ia ser enterrado sem banho. Fiquei muito preocupado com os meus amigos no necrotério. Uau! E com a preocupação de estar sujo, de não ter tomado um banho. Não tinha na memória ter tomado banho ao longo dos 3 dias de coma. Ninguém falou comigo, então eu estava tudo escuro, óbvio. Eu deitado, tudo escuro. E eu tinha. A última coisa que eu tinha escutado quando entrei em coma, é o último momento. Tenho a referência de as pessoas correndo, eu numa maca correndo, e as pessoas me dizendo: oh, ele está morrendo, ele está morrendo, ele está morrendo. Então, quando voltei a ter algum tipo de raciocínio, estava tudo escuro e eu deitado. Ou seja, estou morto. Entendi. Não fiz nenhum esforço para acordar, e aí começaram esses pensamentos. As três preocupações foram: não me deram banho, eu vou ser enterrado sujo. Eles não tinham diagnóstico, porque eu escutava tudo lá fora, eu escutava os médicos falarem a respeito, eles diziam que não tinham um diagnóstico para o coma, portanto eu teria que enfrentar, talvez, muito provavelmente, uma necrópsia, porque não enterra, não tem como sem diagnóstico. Então vai ter que virar a necrópsia, e para quem não sabe, uma necrópsia é feita daquele jeito, tem que abrir o corpo do cara na maquita. Então foram pensamentos de desespero. Desesperadores mesmo. E a terceira, o raciocínio, era o que eu não tinha falado de amor para os meus amigos homens e para as pessoas, e principalmente para o meu filho, que estava nessa época na aeronáutica. E eu me preocupava, puxa vida, não tive tempo de falar de amor suficientemente com os meus amigos e com o meu filho. Nossa. Essas foram as três grandes preocupações que eu tive. Não veio para mim passado, não veio futuro, não veio nada. E nessa experiência teve um momento sem... Aí sim, durante todo o período, os 3 dias, eu tive tato, audição e olfato. Mas tem um período que aí é sem tempo e que a gente já entende hoje, que eu cheguei muito perto mesmo, na passagem. E para mim não foi túnel, foi o buraco negro. É mesmo? Eu estive no buraco negro, onde houve a ausência total de gravidade, a ausência de tato, audição e olfato, e ali eu percebi que estava, de fato, na passagem. Ausência de som também? Não entendi. Ausência de som também? Ausência de som e tempo, muito provavelmente também de tempo. Eu não sei quanto tempo durou isso. Entendi. Mas eu estava dentro de um raciocínio de compreensão, porque durante todo o período, como te disse, eu compreendia o que estava acontecendo, mas acreditava estar em morte. Entendi. E nesse buraco, nesse momento, eu então... Aí sim, eu evoluí para um lugar onde não tinha mais nenhuma ausência absoluta, finitude absoluta. Nesse momento, reconheci a finitude e a morte, e dito que alcancei esse lugar muito próximo, e essa hora tive a ideia de conversar. Achei que estava diante de morte, portanto, devia estar diante de Deus. E nesse momento eu quis crer que na figura negra, na figura de ausência de figuras, então para mim eu estava no todo, e o todo é Deus, né? Essa hora eu tive um raciocínio e conversei com Deus no raciocínio, falei com ele, falei: olha, Senhor, quero crer que estou diante da sua figura, acho que eu estou de frente com a morte, com Deus, e queria te dizer que eu quero ficar, estou achando isso longo, chato, demorado e doído. Não quero não, se essa for a morte, prefiro outra. E se eu tiver alguma chance de pedir para voltar, queria voltar para falar de amor. Deixa eu interromper aqui. É o seguinte, é que a gente não quer dar spoilers também, né? A gente quer que o pessoal tenha um suspense aí no livro. Então, como é que as pessoas fazem para encontrar o livro A Última Vez Que Eu Morri, o teu livro, o livro do Alexandre Barroso? Como é que a pessoa pode encontrar? O livro eu estou lançando no Brasil inteiro, e como eu não quis esperar uma editora grande, não quis me submeter a uma editora grande, e esse livro eu tive muita vontade, levou 7 anos para eu fazer, eu estou vendendo eu pessoalmente o livro, então tenho a minha esposa que me ajuda muito com isso, mas é pelo Facebook, pelo Instagram principalmente, arroba palestrante Alexandre Barroso. Barroso aí. Com F, gente, 2 R's, isso. O-S-O. Tá, e ali no Instagram, como é que é pelo Facebook a pessoa encontra para poder escrever e comprar o livro? Alexandre Barroso mesmo, eu estou numa foto de óculos escuros e vocês vão ver, estou com um livro na mão. Não tem como errar. É, Alexandre Barroso no Facebook, arroba palestrante Alexandre Barroso é o oficial no Facebook, a página do palestrante, e arroba palestrante Alexandre Barroso no Instagram. É só me adicionar, falar comigo, eu tenho o maior prazer, e eu mando pessoalmente, autografo para aqueles que pedem com autógrafo. O livro custa R$ 35,00 e aí eu ponho o custo do correio, que é de R$ 10,00. Sim, sim. Querido, assim, ó, eu quero te agradecer por esse... quer dizer, a gente conversou, não teve sufoco, mas antes estava um sufoco, né, porque a gente estava se comunicando pelo inbox, pelo messenger, dizendo, Marco, estou no avião ainda, não sei o que eu comi daqui a pouco... do avião, de algum problema na conexão, tu usando o celular, daqui a pouco, sei lá. Eu estava apavorado, mas eu quero te agradecer. Mas, ô Marco, eu te acalmei muito no começo do programa. Rindo do meu desespero. Esse é o meu chefe, exatamente. É um amor de pessoa. Isso é o que há de mais moderno, a gente está fazendo, apesar de eu ter 59 anos de idade, eu estou me utilizando de passado e futuro. Imagine que eu estou a 2.000 quilômetros de distância de você. A gente está fazendo aqui uma brincadeira quântica, né? Eu estou no passado, você no futuro. Eu também. Tá mais no fim. Não, e outra coisa, nós estamos fazendo uma triangulação. Você está no Rio, o Marco Antônio está em Porto Alegre e eu estou na sede da rádio aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Põe quântico nisso. Põe quântico. É além do espaço, além do tempo. Alô? Sim. É tempo, espaço e... É o tempo. Barroso, assim, Alexandre, de coração, muito obrigado pelo teu tempo. Boa sorte aí nas suas próximas palestras. E, gente, de novo, A Última Vez Que Eu Morri é um livro que, obviamente, fala sobre a experiência de quase morte, mas é um livro super positivo, um livro do bem, como o Alexandre. Eu vou pedir para ele amanhã. Tá, maravilha, olha só. E até agora. Que legal, vendi um livrinho. Amanhã eu vou te ligar e vou pedir amigos meus que comprem também. Pois é, e apesar da expressão do bem ser um clichê, é a pura verdade do Alexandre. Alexandre, de novo, obrigado pela força, tá, querido? Deixa eu te contar só um último minuto, gente. Uh-huh. Eu não trabalho mais, eu vivo em voluntariado para levar essa questão de ajudar as pessoas que estão na fila. Quanto livro é a única coisa que me ressignifica. Entendi. Eu tenho uma jornada chamada Jornada Asas do Bem, que é acompanhada por companhias aéreas que me adotaram. É Anjos do Bem, o nome? De graça. Chamada Asas do Bem. E tem na internet www.jornadaasasdobem.com.br, que é uma jornada junto com as empresas aéreas que me dão carona. Os caras me deram asas. Olha, eu andar rodeado de anjos. Fui nas companhias aéreas e pedi asas, e eles me deram asas e eu viajo gratuitamente pelo Brasil. Estou muito grato por isso. A maneira que nós podemos te ajudar é o seguinte: faça um texto, nos mande para cá. A nossa voz padrão é o Davi Roque, que é a mesma voz padrão da Rede Globo. Eu peço para ele gravar a respeito do que você quiser e a gente põe na programação para rodar. Que maravilha, muito obrigado por tudo, vocês são anjos. Pode também mandar para o Marco Antônio, que ele me envia, faça um texto do que você quiser, mande para cá que o Davi grava e a gente põe para rodar aqui na rádio. Vocês maravilha, são lindos, hein? Muito obrigado. Obrigado você. Querido, obrigado. Abraço para ti, tá, querido? Tudo de bom. Contem comigo sempre, abração, Marco. Obrigado, abraço. Puta, que cara fantástico, hein, Marco? Pô. Pô, maravilha. E, pô, obrigado pela... eu tava assim, a minha última memória era se gargalhando, assim, de forma sinistra, e agora tu me desequilibra também, me dá uma força dessa aí. Como é que eu faço agora, tipo assim, pra te enquadrar? Eu não consigo. Não faça. Pra manter o que nós estamos fazendo no programa, tem uma música dos Bee Gees, Love So Right. e eu recebi uma versão rara aqui. Meu, eu vou dizer o seguinte para você, o não é o Facebook, o meu e-mail está lotado de músicas, deve ter mais de 500, mais de 500. Mas, assim, antes de tocar essa, posso só pra gente voltar, só pra completar o programa, só assim, ó, daí a gente toca essa, porque eu adoro Love So Right, mas essa é uma versão diferente? É uma versão diferente, ao vivo e diferente. Tá, mas só um pouquinho, só pra se lembrar, assim, o pessoal antes estava, antes, quando ele entrou, né, já que o grande Fofinho conseguiu uma conexão um pouquinho antes do que eu tava pensando, e a gente tava, obviamente, tocamos na íntegra uma canção chamada Fire in Disguise, eu vou falar um pouquinho dela, uma canção de 87, aquele grupo ali, a gente já tinha tocado há uns meses, o nome é Double ou Dublê, o nome é Fire in Disguise, a canção de 87, vocês ouviram logo antes dele entrar, seria algo como Fogo Disfarçado, Fogo sobre Disfarce, fala sobre memórias do passado voltando para assombrar a gente, ele faz uma comparação com essas memórias, como se eles fossem um incêndio disfarçado, um fogo sobre disfarce. No caso, só falar do grupo um pouquinho, né? O maior hit desse duo, na verdade é um duo da Suíça, foi Captain of Her Heart, que é uma canção de 85, e a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, mas assim, basicamente é um duo de Zurique, ou seja, dois caras, né? Durou de 83 até 87, os dois caras, um é Kurt Malou e o outro Felix Haug, e até o Brian Ferry, até tem um pouquinho de estilo, assim, lembra um pouquinho, né, o Roxy Music do Brian Ferry, o Brian Ferry, por sinal, é um super fã do grupo, e é, sei lá, uma dupla, assim, com toneladas de sofisticação, e por que não um pouquinho de chatice também, né, porque o Captain of the Heart, que fez alto sucesso, na minha opinião, é um pouquinho chata, mas bem, uma canção de 85. Essa também... música é um porre. É, pois é. Essa até que a gente tocou, acho que Fire in Disguise, bem melhor, mas não fez sucesso algum. Vale dizer que no clipe da canção Captain of Her Heart, tô acontecendo daqui a pouco só para lembrar, que é de 85, a modelo Denise Richards, que tempos depois casou com Charlie Sheen, e apareceu até, ela tá no vídeo. E ela até foi uma Bond Girl naquele filme 007, O Mundo Não É o Bastante, com Pierce Brosnan. Então, vamos só tocar um trechinho do Captain of Her Heart, daí a gente vai pra raridade total aí, por favor. It was way past midnight, and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. É bem chatinha, viu? É classuda, mas é chata, né? Então essa canção Captain of Her Heart, ou seja, capitão do coração dela, do seu coração, ou seja, do coração dela, essa é uma mulher que decide largar o cara que era tudo na vida pra ela. Então do momento dela de decisão, tipo assim, que ela tá batendo em retirada. Canção de 85. Vamos, querido, pra tua raridade, por favor, que eu tô assim muito tempo. A voz de falseto com uma incipiente disfonia. Ah, olha, vou te contar, me diz ao vivo ainda, meu Deus do céu. Espero que essa raridade aí vá, como é que pode dizer assim, questionar as tuas crenças antigas e comece a ver, de certa forma, como eles são excepcionais. E não só, como dizes, volta e meia aí, liberam um... Ah, como são chatos, não sei o quê. Cara, são muito bons, cara. Por favor, eu tenho certeza que tu gosta, João. Eu gosto de algumas coisas deles. Essa foi linda. Essa é uma coisa diferente. Tá. Que... Tá. E outra coisa, eu gostaria de qualquer maneira, porque quem me mandou foi Todd Rundgren. Se ele me mandar uma porcaria, eu vou achar ótimo. Eu sou muito franco quanto a isso. Thank you very much, Todd, because you're listening. Tá? Mas assim, eu... Ó, eu não obrigado sei. Pela participação. Eu quero agradecer também a Lara Arruda, de Maceió, dizendo que adorou a entrevista do Mães, e o Agnaldo Rizzo, com dois ex, de Fortaleza, mandando um abraço, disse que acompanha seu programa. Então, obrigado, Fufunha, obrigado, audiência, obrigado, João, e até quinta-feira, então. Um grande beijo para você e até quinta. E olha, acabou de dar uma informação aqui de que Porto Alegre está sujeita a inundações hoje. Falando sério? É sim, mesmo? Sim. Na Band News, uma repórter gaúcha informando que está sujeito a inundações. Eu não vou ser babaca e dizer que eu moro no 13º andar, que eu não, né, até que eu já vi muito filme catástrofe. Né? Mas diríamos assim que eu... Mas tudo bem. Olha, espero que ela esteja enganada e que não vá dar em nada. Então, gente, olha, até porque a gente tem muita gente que escuta o programa em Porto Alegre. Mas o problema é o seguinte, se começar a dar muito raio, trovão, você me avisa que eu ligo para você e ponho um mini Ripperton tocando. Ah, mini Ripperton cantando. Tá. Olha, eu adoro de... Mas, tipo assim, acho que ela vai servir como para-raio? Como é que é o primeiro para quebrar os copos, as taças? Não é dela que te apavora. Quem é que te apavora? Ah, não. Mini Ripperton é ótimo. Não, é. A mini Ripperton eu adoro, por favor. Quem é que te apavora? Eu tava sendo calando a voz aguda. Não, quem me apavora, por favor. Tu te apavoraste quando tocou aí. A Kate Bush tocou duas vezes. É a Kate Bush. Eu vou tocar Kate Bush. Se der raios, trovões, ventos, eu vou tocar Kate Bush para você. Um beijo, até quinta, um abraço, Marco Antônio. Valeu, tchau. Valeu, João. Valeu, povo.